Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de dinheiro, luxo e ostentação. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de comprar à vista e também no cartão. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de dinheiro, luxo e ostentação. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de comprar à vista e também no cartão. Sabe aquela mina que você tanto ama? Ela é só caô, ela gosta de grana. Você é humilde, você não tem grana. Não tem uma Hornet nem um carrão bacana. A meta dela é sempre ostentar. Quer uma na vida do ano e dinheiro pra gastar. Ela é da noite, é da madrugada. Só vive de festa e de muita farra. Não sabendo ela que tudo vai passar. E ela vai olhar pra trás e vai lembrar que você sempre esteve lá esperando ela acordar desse mundo de ilusão que um dia vai acabar. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de dinheiro, luxo e ostentação. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de comprar à vista e também no cartão. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de dinheiro, luxo e ostentação. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de comprar à vista e também no cartão. Essa mina só gosta de cifrão. Não quer um amor, só quer curtição. Todos já sabem, toda a fita dela. Toda decotada, rostinho de Cinderela. Se engana, quem vê por aparência. Ela é do gueto, desconhece a inocência. Essa mina é perigosa, ela tá na pista. Vacilão, se apaixonou, rodou, hasta la vista. No final da noite ela sabe onde vai parar. Gasta todo o teu dinheiro no motel, quer gozar. Essa mina é cifrão, é pura perdição. Se liga no que ela quer sua mansão. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de dinheiro, luxo e ostentação. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de comprar à vista e também no cartão. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de dinheiro, luxo e ostentação. Mina, cifrão, cifrão. Mina, cifrão. Cifrão. Ela gosta de comprar à vista e também no cartão. Esse mundo de ilusão, enfim, acabou. Hoje ela chora querendo o seu amor, o amor que você deu e ela não deu valor. E ela não deu valor? Agora siga o seu destino e não olhe para trás. Respeite e humildade sempre. Tristeza e solidão, jamais.